rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo do Prosa Rural. Eu sou o Jorge Macau e é muito bom estar novamente com você. No programa de hoje, vamos conversar sobre técnicas que ampliam o tempo de comercialização do palmito. Oi, Yuka, vem pra cá e dê o seu alô. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Oi, Macau. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. E você que trabalha ou está pensando em trabalhar com palmito de pupunha minimamente processado, fique ligado na prosa de hoje. A Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro, vai dar dicas importantes para quem quer começar o negócio com o pé direito. É que os pesquisadores desenvolveram um revestimento que aumenta o tempo de vida útil do palmito de 4 para 21 dias, se mantido sob refrigeração. Este revestimento deve ser aplicado quando os palmitos estão na forma de toletes e já passaram pelo estágio de sanitização com o uso de água clorada e estão devidamente secos. Isso mesmo, Macau. É o que chamamos de minimamente processado, mas este revestimento deve ser aplicado antes do produto ser embalado para comercialização. O amigo produtor não tem ideia de como isso é importante. É que a chamada embalagem primária fica diretamente em contato com o produto. Este revestimento é comestível, seguro, não causa alergias e mantém a aparência, o sabor e o aroma do palmito. Para a gente conhecer mais sobre esta técnica, o colega João Eugênio, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, entrevistou o pesquisador Antônio Gomes no Rio de Janeiro. O Antônio participou da pesquisa junto com produtores e outras instituições científicas. Ele tem orientado os empreendedores de diversos estados do Brasil interessados em produzir palmito de pupunha minimamente processado com mais tempo de duração. Um dedo de prosa. O que é o revestimento comestível que preserva o palmito por mais tempo? O revestimento são, na verdade, compostos naturais que nós misturamos e solubilizamos em uma solução com água para formar esse revestimento depois de secar, de ser sobre a superfície do palmito. Então, esses são produtos naturais que a dona de casa usa e que são perfeitamente permitidos pela legislação e não causam nenhum tipo de problema à saúde do consumidor. O maior benefício que ele tem é manter a qualidade do produto por um tempo bem maior do que atualmente se tem. Então, atualmente você tem 4, 5 dias de vida útil para esse produto minimamente processado e com o revestimento a gente alcança até 21 dias de vida útil. Então, isso aí é um ganho assim substancial. Dá margem ao produtor de poder comercializar com calma o seu produto e não ter ele devolvido porque não foi consumido ou não foi comercializado rapidamente pela rede de mercados ou pela rede varejista ou por algum outro cliente, e aí ele acaba sendo devolvido e o produtor tem prejuízo. Qual é o princípio, qual é a razão que faz com que esse revestimento aumente essa vida útil tanto? Bom, o revestimento ele forma uma película protetora envoltória sobre o produto, né? Então, depois de formado o filme, né, ele forma essa película, e essa película reduz a taxa de respiração do palmito de pupunha. Então, ela reduz a quantidade de oxigênio que ele absorve e a quantidade de CO2 que ele produz no processo de respiração normal do vegetal. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que o produto ele vá se degradar muito mais lentamente e aí, consequentemente, a vida útil desse produto será maior. Além disso, o revestimento ele protege contra algum tipo de contaminação que possa ter sobre a superfície do produto, que seja alguma poeira, alguma sujidade do ambiente. E esse revestimento pode ser produzido na propriedade? Com certeza. É uma coisa muito fácil. O produtor vai receber uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Ele vai produzir isso na propriedade dele. Nós já repassamos essas tecnologias para alguns produtores. E é factível de ser trabalhado em propriedade rural e pequenas propriedades ou até mesmo agricultores familiares. E a faixa de preço? Esse produto é muito barato. O custo do revestimento é mais ou menos de 7 a 8 centavos por quilo de produto. Então é uma coisa excessivamente barata. Se você pensar em que nós estamos trabalhando com um produto que tem alto valor agregado, como o palmito de pupunha minimamente processado, que custa até R$30 o quilo, R$30, R$40 o quilo, 8 centavos por quilo é irrisório. Essa tecnologia, ela, quando é repassada, né, ela tem um custo, e esse custo ele é pequeno perto do retorno que o produtor terá com esse valor. E a gente pode até treinar o produtor aqui num dia de treinamento, até 2 pessoas por vez, a um custo bem barato e acessível aos pequenos produtores. Vale lembrar que também foi desenvolvida uma embalagem com a participação de produtor de palmito de pupunha minimamente processado e o Instituto Nacional de Tecnologia. O Antônio Gomes fala sobre a importância dessa embalagem. A embalagem em si, ela é aquilo que expõe o produto na prateleira, né, para o consumidor, e é a embalagem que protege o produto. Então, se você tem uma embalagem que ela consegue expor o teu produto com facilidade, mostrar para o cliente a qualidade do teu produto e ainda proteger o teu produto, isso é importante demais para que o produto possa ter qualidade e alcance o mercado da melhor maneira possível. O produtor, ele pode ter essas embalagens da seguinte maneira. Ele pode, junto com a associação de produtores da localidade dele ou da região dele, desenvolver maneiras em que eles possam entrar em contato com as indústrias de embalagem, né, para que elas possam desenvolver as embalagens para eles. E aí, as indústrias naquela localidade, né, vão atender os produtores dessa região. Agora, é importante que eles tenham iniciativa de pensar um melhor desenvolvimento de embalagem, que isso, inclusive, pode ser motivo de trabalho de desenvolvimento tecnológico junto conosco, a pesquisa aplicada às necessidades dos produtores. Excelente iniciativa, Antônio. Os nossos agradecimentos por trazer para o Prosa Rural informações tão importantes e que podem fazer toda a diferença na vida do produtor de palmito de pupunha. É isso aí, Ilka. Lembrando que a pupunheira é uma espécie da Amazônia, mas que se adapta bem em outros ambientes. Por isso, tem gente cultivando essa palmeira em diversas regiões do país. É, e nada como uma experiência vivida na pele, Macau. É verdade, Ilka. Vamos ouvir Marluce Branca, produtora de palmito de pupunha, em um hotel de Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Ela fala sobre o benefício que a tecnologia tem trazido para o negócio. Fala, produtor! O benefício principal é a durabilidade, né? Porque o palmito, ele in natura, ele só dura uma semana, são 8 dias contado. E o palmito com o biofilme, ele dura 21 dias. A durabilidade de prateleira é excelente. E a outra é que não altera nem cor e nem sabor. O palmito continua igual, esse biofilme é feito com produto natural. A durabilidade traz essa economia na mão de obra, no transporte, em tudo. Na verdade, a gente só usa o pupunha no hotel, é internamente. Mas já com esse conhecimento, se futuramente quiser importar ou exportar, tem como. Maravilha! Marluce, muito obrigado por partilhar sua experiência com a gente. Valeu mesmo. E agora, Macau, que tal a gente relaxar ao som da música popular brasileira? Boa ideia, Ilka. E o que temos para hoje? Surpresa! Favas contadas. Hoje você confere a música Quase Azul Quanto Blue, interpretada por Salomão de Pádua, uma composição do nosso colega Jorge Macau. Quase azul quanto blue, nem assim nem assado, mais ou menos intrincado, de quando em quando surpresa ao lado. Corre, pula, puxa, tranca, vira flecha tonta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira, delira, corre. corre, pula, puxa, tranca, vira flecha, ponta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senda, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira, delira, quase azul quanto blue, nem virtude nem pecado, mais ou menos explicado, de tempo em tempo, incerteza ou fado. Corre, pula, puxa, truca, mira, flecha, ponta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa então. Aguenta, inventa, suspira, delira. Os nossos agradecimentos ao Salomão de Pádua por emprestar o seu talento ao nosso programa. E a você também, Macau. De nada, Yuka. E para você que está atento às técnicas para ampliar o tempo de comercialização do palmito, não perca o próximo quadro. O João Eugênio dá o passo a passo para obter o palmito de pupunha minimamente processado com maior tempo de duração. Uma recomendação da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Vamos ouvir. Pitacos da Hora. Alô, ouvinte do Prosa Rural. Para obter o palmito pupunha minimamente processado com maior tempo de vida de prateleira, siga os seguintes passos. No campo, o primeiro passo é o correto corte da palmeira. Essa deve ter a idade certa para o bom aproveitamento do palmito. O corte deve ter aproximadamente 60 a 70 centímetros. Depois de uma pequena limpeza, as três bainhas ou capas são cuidadosamente retiradas para não danificar as partes que interessam, o tolete e o coração. Os toletes são cortados em tamanho adequado à embalagem que será utilizada. Para o produto ficar limpo e seguro para o consumo, primeiro deve-se retirar a sujeira que vem do campo com água corrente. Em seguida, faz a sanitização, mergulhando os toletes em solução com 80 a 100 mg de cloro por litro durante 15 minutos. Este procedimento reduz a carga microbiana, deixando o produto apto ao consumo humano. Deixe escorrer bem o excesso de água corada. A seguir, os toletes são mergulhados em uma solução que forma um revestimento que contribui para proteger o produto. Depois de escorrer a solução e deixá-la secar naturalmente, embale o produto. Se você não anotou as dicas do João Eugênio, lápis e papel na mão, que vamos repeti-las. No campo, faça o correto corte da palmeira na idade certa. Este corte deve ser aproximadamente entre 60 e 70 centímetros. Depois de uma pequena limpeza, retire as três capas, tomando cuidado para não danificar as partes que interessam, o tolete e o coração. Depois disso, retire em água corrente a sujeira que veio do campo. A próxima etapa é a sanitização. Mergulhe os toletes em solução com 80 a 100 miligramas de cloro por litro durante 15 minutos. Deixe escorrer bem o excesso de água clorada. Em seguida, mergulhe os toletes na solução que irá formar o revestimento comestível e proteger o produto. Depois de escorrer a solução e deixar secar naturalmente, embale o palmito. E você aí do outro lado do rádio, anote o telefone da Embrapa Agroindústria de Alimentos para mais informações. O DDD é 21 e o telefone é 36229747. Repetindo, 36229747. O DDD é 21. Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural no número 0800-646-1160. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos. Amigo produtor, amiga dona de casa, você que é estudante, seja mais um ouvinte do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos falar sobre técnicas para integração lavoura-pecuária, com o plantio de arroz irrigado e criação de bovinos no bioma Pampa. Não perca!